se deu. Dá de arder que nem fogo. Ai, a chama que acendeu. Pintou vontade, fim de tarde, você e eu. Pela cidade, maior de idade, o amor se deu. Paixão sem pique feroz se assume. Praga que só vai gerar o atume. Viver por conta do acontecer. Viver por conta do acontecer. Queima, queima, queima. Ai, ai, ai, ai. Arde, arde, querer. Ai, ai, ai, ai. Queima, queima, queima. Ai, ai, ai, ai. Arde, arde, a plenitude que por si clareia tudo de belo que há de ter no mar do amor. Quando o que amo mergulha na água mansa, arrepiando a pele dada ao vento, é desejo de amar. Vai gamatão pelo corpo todinho, vai gamatão de querer faz seu ninho. Vai gamatão pelo corpo todinho, vai gamatão de querer faz seu ninho. Viver por conta do acontecer. Viver por conta do acontecer. Viver por conta do acontecer.